Pega a tua patrão, veja, eu vou te bancar. Vou te dar prazer até o amanhecer. Sei o que você quer, curtição na minha mansão. E muita loucura, muita loucura. Sucesso! Neto LX, repertório novo 2019.1. Vem pro meu mundo, vem ser feliz. É muita loucura. Jogo uísque na mão, pago de patrão, elas não me deixam não. Entro no carro com deixo na mansão, elas não me deixam não. Já sei o que querem de mim, pode vir que eu tô afim. Hoje eu vou gastar até a noite acabar. Vem que eu tô patrão, hoje eu vou te bancar. Vou te dar prazer até o amanhecer. Sei o que você quer, condição da minha mansão. E muita loucura, muita loucura. Vem que eu tô patrão, hoje eu vou te bancar. Vou te dar prazer até o amanhecer. Tem o que você quer, condição da minha mansão. E muita loucura, muita loucura. Neto LX, repertório novo 2019.1. Vem pra mansão do LX. É muita loucura. Na mão, pago de patrão, elas não me deixam não. Entro no carro com destino na mansão, elas não me deixam não. Já sei o que querem de mim, pode vir que eu tô a vir. Hoje eu vou te gastar até a noite acabar. É que eu tô patrão, hoje eu vou te bancar. Vou te dar prazer até o amanhecer. Sei o que você quer, condição da minha mansão. E muita loucura, muita loucura. É que eu tô patrão, hoje eu vou te bancar. Vou te dar prazer até o amanhecer. Sei o que você quer, condição da minha mansão. E muita loucura, muita loucura. Vamos pôr a champa.